Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Muito boa tarde, queridos ouvintes da Rádio TV Mundo Novo. Meu nome é Max Sussari e está começando mais um Feito Música. E hoje numa edição muito especial, porque eu tenho aqui comigo dentro do estúdio, dentro da técnica, Uli Nalin e Maurício Schneider, que vieram conversar um pouco comigo sobre música. Então esse vai ser o primeiro Feito Música que a gente não tem uma entrevista, por assim dizer, né? Mas sim um momento de conversa, de troca de impressões, de ideias. E eu fico muito feliz, porque são duas pessoas que, para além de gostar muito, eu sei que tem uma relação muito profunda com a música, que nem eu, e muito cotidiana. Então, bom, tenho a alegria de receber os dois aqui hoje no Feito Música, Uli e Mal. Muito obrigado pela presença. E aí, Max? Boa tarde, Max. Boa tarde, Max. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Vila Anglo. Bom, acho que eu queria começar a nossa conversa aqui perguntando para vocês um pouco sobre como começam, quais são as primeiras memórias da experiência com música e da vivência com música para vocês. Nossa, a pergunta é... acho que a vida toda ouvindo música em casa, a vida toda, desde criança, assim. É, minha mãe e meu pai sempre ouvindo música, viagem de carro. E essa coisa que você vai gravando as músicas de infância, que você, de repente, repara que você canta errado, mas você continua ouvindo e aí você aprende a letra. Acho que desde sempre. Meu pai é totalmente ligado à música, a vida dele é... música. E enfim, acho que a gente cresceu num ambiente bem musical. Pra mim foi o oposto, assim. Minha família é bem pouco musical. Eu não tive muita referência musical, assim, de criança. Não tinha essa coisa de ouvir música, a não ser os domingos, quando meu pai assava churrasco, que ele ligava na rádio ou botava algum disco, uma cassete na época, né? As primeiras memórias que eu tenho de música, assim, é que a gente tinha uma vitrola em casa. Até falei isso no Quinta Questão dessa semana. Assim, a gente tem uma vitrola em casa que ninguém usava. E tinha uns discos guardados. Minha mãe, o primeiro salário que a minha mãe ganhou, ela comprou dessas vitrolas de móvel, que você abria a frente inteira, assim, pra revelar tudo. E dentro ficavam esses discos. Mas ninguém ouvia. E daí eu comecei a fuçar nesses discos, criança ainda, e encontrei um disco do Tom e da Elis. E daí eu botei o disco pra ouvir, quando tocou Águas de Março eu fiquei meio chapado, assim. Eu não sabia, eu não sabia o que tava acontecendo, criança brinca, né? De botar eu queria entender a letra da música. E daí eu peguei um papel e uma caneta, sentei do lado da vitrola e botei a agulha, e cada frase eu ia levantando a agulha, escrevendo a frase no papel e botando a agulha de novo, para a próxima frase, até eu ter a letra inteira no papel e poder ler e entender aquilo. E também tinha minha irmã, eu lembro que minha irmã gostava muito do Trio Iraquitã, que era uma cassete que tinha, que ela colocava para ouvir. E a única, acho que talvez a única coisa de família é que meu pai comprou um dessas cassetes de rádio, assim, e tinha, eu lembro dele chegando em casa de presente para mim, e tinha a Loira Burra do Gabriel Pensador, e dele dançar comigo. A única memória que eu tenho, assim. Caramba. Que loucura. Mas é engraçado isso, né? De te pegar pela letra, né? A música. É curioso, né? É um caminho que também... que eu acho que pra muitas pessoas é marcante na vida, né? Acho que talvez mais do que as sonoridades em si, a letra das músicas... Acho que também por a gente ter no Brasil esse repertório de canção inacreditável, né? Há muito tempo. Você tem mesmo nas produções da indústria fonográfica, né? Tem ainda trabalhos de muita qualidade de, enfim, enlace, palavra e som, né? Então, acho que isso é bem marcante. Mas e você tem, Uli, alguma memória assim, específica com uma música? Seja, não necessariamente pela letra, mas talvez também pela letra, não sei. Ah, acho que de criança, assim... Eu lembro de ouvir muito na estrada o Gil ao vivo, Demais. O Unplugged. Uhum. E Tribalistas, nossa, a gente ouvia muito Tribalistas. Nando Reis, Cássia Eller. Sim. Rock Brasil. Evaldo Luna vai agradecer. É, Evaldo provavelmente trabalhou com todos. Agora, né? É, pra quem tá nos ouvindo, se não sabe de quem a gente tá falando, Evaldo Luna, grande técnico de som e produtor, Fera. E que faz o programa Três Orelhas na Estrada, que vai ao ar todos os sábados. Todos os sábados não, né? Um sábado sim, o outro é reprise. É às 8 aqui na Rádio TV Mundo Novo, e é só de registros que ele gravou de shows ao vivo, dele trabalhando na mesa e fazendo som de PA. É incrível, hoje vai ter edição nova, né? Vai ser nova, reggae. Nova, reggae. Tô ansiosa pra hoje. Inclusive, reggae, eu tenho um disco que é um ansiolítico pra mim. Ele é um medicamento mesmo, assim. O Caia na Gandaia do Gil, mas não é o disco, é o show ao vivo, que você botar no YouTube, Caia na Gandaia, ao vivo. É maravilhoso. O show... Sempre quando eu tô muito mal, assim, tô muito deprê, tô muito pra baixo, eu boto esse disco, automaticamente eu fico bem. Assim, eu vou o show inteiro como se eu estivesse, sei lá, no Pelourinho, com o Gil cantando, e eu ali no meio da multidão, aglomeração com pegação, com saudade. Felizão, assim, é impressionante o poder da música. Eu nunca ouvi o ao vivo, mas o álbum em si, o Caio na Gandaia, fantástico, né? E é um trabalho... Bom, o Gil é da pesada, né? Esse trabalho dele de, enfim, pegar padrões de sonoridade, né? De manifestações populares. Então, reggae. Depois ele fez o Eu Tu Eles também. Depois? É depois ou é antes? Acho que antes. Mas reza a lenda que as únicas pessoas no mundo que têm direitos autorais livres do Bob Marley... Isso reza a lenda, tá, gente? Não vou confirmar. Procure saber, como diria Gil. É o Gil e a Erykah Badu. É mesmo? É. Segundo eu ouvi falar, assim, de pessoas de música falando que a Erykah Badu e o Gil têm direito livre. Eles podem gravar Bob Marley louca, até o final Badu. Da vida. Isso é uma dupla sensacional. Eu não sei porque a gente ainda não feat. Tem um álbum dos dois. Cadê esse feat? É, nem precisa ser um álbum, uma música, uma faixa, só um feat. Eu sei que ela curte um Milton também. Sim, tem isso, né? Bom, ela com certeza conhece o Gil, né? Deve conhecer. Erykah, você tá ouvindo a gente agora. Mas essa história Erykah Badu, você tá ouvindo a gente agora. Eu tenho certeza que ela você tá sintonizada na Rádio TV Mundo Novo. Por favor, faça um feat com o Gil. É só isso que a gente pede. Mas aí, voltando ao que você tava falando, irmão, realmente isso é bem curioso, essa potência da música, né? Por assim dizer, talvez não seja a melhor palavra pra usar, né? Mas... não sei se a potência, mas essa possibilidade, né? Da gente ser totalmente influenciado por um som que a gente ouve, uma gravação, enfim. E disso até, às vezes, remeter memórias, né? Isso é uma coisa bem maluca. E eu acho que, talvez por isso... Não sei se só por isso, né? Mas a música é uma... Eu arriscaria dizer... que é uma das artes mais presentes na vida das pessoas, eu assim, concordo, em geral, eu né? Concordo. Assim. Eu acho que a música é a arte mais potente que existe, porque eu gosto muito de intérpretes, assim, eu ouço muito intérpretes e acho muito bonito a Elis Regina, a Gal Costa, eu acho inacreditável, assim, a capacidade, né? Eartha Kitt, tem uma música, uma interpretação da Eartha Kitt que eu sou chapado, assim, eu vejo e fico impressionado. Mas eu acho que a música tem um poder vibracional. Além da canção, que a gente tem como você falou, a gente tem uma história no Brasil da canção, enfim. Mas eu acho que tem um lance vibracional da música que, se você pensar, está presente nas comunidades tradicionais né, do Brasil, dos povos originários, os indígenas. A cultura africana trabalha muito nesse registro da vibração musical, do ritmo, né? Que te transporta para outros lugares mesmo, assim. Acho que a música é uma porta de entrada para meditação, para... Eu acho, assim, eu sinto que me leva para outros lugares muito fácil, assim. Eu acho que a música tem uma capacidade, né, de se envolver em momentos tão diversos na vida, né? Então, você pode ouvir uma música para ouvir uma música. Você ouve uma música para dançar. Você pode ouvir uma música... Pra faxinar, né? Angela Rorô, inclusive, recomendo botar Angela Ho-Ho pra chorar, pra gritar, pra fazer qualquer coisa. Então ela pode te acompanhar em qualquer momento e isso acho que dá tanta força pra ela, né? Acho que é uma companhia, né? É uma coisa maluca. Não, isso é extremamente fascinante. Eu acho, né? Isso é extremamente fascinante. Essas diferentes situações que você se vê. E é isso, não é só com a música como um acompanhamento. Às vezes é isso. Várias situações que você tem diferentes relações muito profundas com a música. Sim. Então é isso. Pra mim tem a ver com o ritmo, saca? Tem a ver com o ritmo. Tem uma coisa da música que... O ritmo, né? Se você pensar assim, né? O violão, o que é o violão como instrumento, né? Ele tem um buraco oco onde vibra o som das cordas. E se você pegar um copo, cantar dentro do copo, ele vibra, né? Eu tava falando com minha sobrinha que tá apaixonada por ópera agora, e falando sobre isso, assim, né? Perceba a vibração. Começa a tocar nos móveis, nos objetos, nos copos, nas coisas, enquanto você canta, para sentir que vibra. O seu corpo vibra. E eu acho que tem a ver com música, para mim, tem muito a ver com vibração. Saca? Então, de chegar a um registro... Eu fiz uns cursos de cantos, né? Essas coisas mais tradicionais, voodoo haitiano, lá, e tinha muito a ver com isso, eu sentia, sabe? O registro de vibração da nota musical, a onda mesmo, né? Se você pensar em física quântica, física, a onda, música é onda, né? A onda te faz vibrar numa frequência, te alinha numa frequência ou outra que... faz você chegar a um outro nível de presença, de física aqui nesse momento que a gente tá mesmo, assim, sabe? E o Gil tem um pouco muito isso comigo, assim. Quando eu ouço o Gil cantar, ele tem uma coisa que ele me transporta para um lugar de paz, de serenidade, de tranquilidade, de uma alegria suave, assim, sabe? Sem forçar. É muito bonito isso. É isso que é doido, né? E diferentes artistas te levam para outro lugar. Total. Totalmente. Então, é muita coisa, né? A gente tem muita música disponível pra gente ouvir a qualquer hora, então... É, isso é outra coisa, é outro assunto que é enlouquecedor, né? A quantidade de repertório que a gente tem acesso hoje em dia. Mas o que eu acho bem, bem maluco também é que é isso que a gente tá falando, né? De toda essa profundidade que o impacto da música tem na vida das pessoas. E uma das coisas que eu acho mais loucas é que a gente tá falando, né? Falamos de Gil, Erykah Badu, Bob Marley, né? Eu acho muito curioso que essa obra, que tem um impacto tão grande nas nossas vidas, em momentos tão profundos, ela se origina, né? A semente dela tá num momento de criação de uma outra pessoa que criou aquilo, às vezes num momento de, não sei, solidão, né? Solidão não no sentido emocional, talvez, mas de físico mesmo, sozinha no quarto dela, com um violão, enfim. E aí cria uma coisa, e aí isso vai tomando um corpo, e aí chega numa canção, e aí isso é desenvolvido, um arranjo com outras pessoas, e aí isso é gravado e chega na gente, e enfim... Que é tão forte, mas é, no final das contas, de pessoas para pessoas. Isso é bem maluco. É bem doido, né? Vamos escutar uma música, então? O que a gente escuta? Vamos. A gente falou de Gil, de... Ah, vamos ouvir uma do acústico. Unplugged. Preciso... Bom, qual que a gente vai ouvir? Qual que a gente vai ouvir? Putz. Ah, vamos na primeira faixa, a novidade. Bora. Pode ser. Caso alguém não conheça, a gente já introduz esse álbum com a primeira faixa, a novidade do Unplugged de Gilberto Gil. Bora. Thank you. qualidade rara de sereia, metade o busto de uma deusa maia, metade um grande rabo de baleia. A novidade era o máximo do paradoxo estendido na areia. Alguns a desejar seus beijos de deusa, outros a desejar seu rabo pra ceia. É isso aí, essa foi a novidade, primeira faixa do Unplugged, do Gilberto Gil, e que é um dos álbuns que marcou a infância da Uli. Fala aí, Uli, pra gente, dessa música. Porque as gravações de estúdio, né, dessas músicas são maravilhosas, impecáveis, mas acho que o que deve pegar pra mim é isso, de ter ouvido tanto em viagem, então o que fica na minha cabeça depois de eu continuar ouvindo até hoje esse álbum são, sei lá, a variação de voz, as variações, né, da voz que ele faz, principalmente, eu acho que é uma coisa que dá, enfim, né. O Gil é demais, e claro que é fantástico esse trabalho dele de pegar as próprias músicas, mas, enfim, repensar elas, né, tem a coisa do realce que ele bota o riff do Day Tripper em cima, não é? É o realce, não é? É, eu acho que é. É muito... É muito massa, é muito massa. Mas aí, eu não sei, eu tava pensando aqui, né? Falamos um pouco das referências de infância. É, e aí eu queria ouvir o próximo passo, o próximo momento, o próximo degrau. Qual foi... É, pra onde foi indo essa relação com a música, mais nesse momento, enfim... Adolescência, ai, que adoro. É um momento que teve... Que a relação com a música pode ser muito profunda, né? Não sei, pra mim foi muito profunda. E acho que até talvez por essa mudança de você... É, parar de ouvir o que os seus pais ouvem e começar a ouvir o que você quer ouvir, exato, né? Exato. Então começar a meio escolher o que vai tocar na sua própria vitrola. Ou no nosso caso, meio dar olho no seu MP3. Então digam aí. Eu tenho. Eu fui criado. Eu nasci e cresci numa cidade de 12 mil habitantes. Então, uma cidade é uma aldeia, né? É uma vila. Um beijo pra todo mundo de Cerro Largo. Beijo, Cerro Largo. Pros 12 mil querides de Cerro Largo. 12 mil querides. Então, quando eu. E é assim, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Então, eu sou. Então tem uma coisa de que eu entrei no CTG. CTG é o Centro de Tradições Gaúchas, que tá onde a cultura do gaúcho, que é bem complicado falar sobre isso, a gente pode falar sobre isso num outro momento, porque é uma apropriação de várias outras culturas, enfim, negras, indígenas, lá. E eu mergulhei um pouco nesse universo... que eu dançava em corpo de dança que concorre a festivais e não sei o quê. E marcou muito a minha adolescência isso, assim, os meus amigos participávamos disso. Então tem uma música, eu vou pedir aqui já, que ele pediu uma, eu vou pedir outra, que tá meio na temática de Gil, dessa abertura de vozes e tal, harmonias, que se chama Os Homens de Preto, do grupo Caverá. Que é um clássico do Rio Grande do Sul, assim. E tem uma abertura de voz incrível e aquilo me fascinou, assim. Então a gente trabalhava coreografias, criar uma abertura para apresentação, as danças tradicionais, um fechamento. Então a minha adolescência foi muito marcada por isso e por um amigo meu que... talvez seja... A minha cidade foi fundada por um padre alemão e 5 famílias alemãs. Que vieram imigradas da Alemanha e foram abrindo picada no mato, resolveram fazer uma cidade no meio do mato, fizeram uma igreja e tal. Então é super conservadora, católica, machista, homofóbica, tudo isso que, todo esse combo da modernidade aí. Mas eu tinha um amigo, eu tenho um grande amigo, que é o Roberto, um dos meus grandes amigos que resta ainda, tem o Everton, que é um primo, e o Roberto, que é negro, que é um dos poucos negros da cidade. E ele tinha uma coisa com o pagode muito forte. Então o pagode também foi uma referência muito forte da minha adolescência. Por causa dele, assim. De ir pra casa dele, fazer churrasco e ouvir pagode, assim. Então eu tenho uma infância tradicional, gaúcha, e pagodeira, graças... Obrigado, Roberto, esse meu amigo. Isso o quê? Nos anos 90? Anos 90. É, anos 90 virada pra 2000, assim. O pagode estava comendo solto tava nos comendo anos 90, solto. Né? Inclusive na indústria fonográfica, né? Foi um momento que ele foi bem apropriado e começou a entrar num circuito da indústria fonográfica. Junto bem... com o karaokê, né? Porque a gente pegou o ascensão, ou um hit, assim, de nacional do pagode e o karaokê, porque a mesma época a gente ia ou pro karaokê ou pro pagode, assim. Caramba, que beleza. E você, Uli, agora? Ai, tamo esse próximo sobre... passo da vivência musical. Eu posso começar de dois jeitos esse tópico. Começa do jeito 2. Do 2, eu descobri os Beatles. Esse é um tópico fenomenal. Mas antes, acho que... O que deu uma deslanchada, não sei se deslanchada, mas o que foi mantendo, assim, uma vontade de descobrir coisas novas, provavelmente o fato de eu ter uma irmã mais velha, 7 anos mais velha. Então, assim, eu entrando na, sei lá, infância, 8, 9, aí vai entrando na pré-adolescência, esse tempo, assim, eu sempre acompanhei com ela muito as coisas que ela ouvia. Então, assim, popzera, coisas... sei lá, pops. E aí, então, ver TVZ, assistir clipe, então, acho que isso é um grande começo, assim, de interesse múltiplo, né? Porque depois comecei a dançar também, e essa coisa de coreografia e tal, e eu curti isso. Mas quando eu começo a ouvir música e sofrer, sabe? Tipo, você abre, você chega na faceta... Ouvir música e sofrer, como assim? Você chega em outro lugar, assim, porque quando você é criança, você ouve música e é legal, é divertido, né? Tipo, E aí você começa a sofrer e a música vai pra outro lugar, então acho que isso é tipo um primeiro cocô da vida, sabe? começar a sofrer com música. E aí que eu descubro os Beatles. E eu não só sofro, mas como eu celebro a música e a vida, né? Sim. Porque aí você... Caraca! Não, depois dos Beatles, você nunca é o mesmo. Não dá pra voltar, gente. É muito engraçado isso de ter irmão mais velho, né? Porque acaba te apresentando... Totalmente. Acaba te introduzindo na vida a partir dos gostos um pouco deles, assim, né? Sim. E me lembrou uma coisa, assim, tipo... Essa diferença, né? Acho que a gente tem uma diferença muito legal aqui. Que é alguém criada numa... megalópole como São Paulo, nascida Sim. e criada numa megalópole como São Paulo. Nascida e crescida. É, e eu que nasci e cresci no interior profundo do Brasil, apesar de ser sul, o sul novamente, tem... 12 mil habitantes, pessoal. Total, a diferença. Que é um Brasil profundo, assim, então a minha irmã ouvia o pop, que a minha irmã ouvia era o pop do Rio Grande do Sul, que era TNT, Cascaveletes, umas Total. Coisas assim. Então é muito engraçado ouvir não, isso, acho que a referência da tua irmã de pop em São Paulo era Beatles e da minha irmã era TNT. Não, não era Beatles. Beatles fui eu por eu. Ah. A referência da minha irmã era de pop e TVZ, imagina, Pussycat Dolls, essas bem, coisas. Bem megalópole. Outra coisa, o Beatles foi depois. Sim. Os Não, e tem a diferença do tempo também, né? Talvez quando eu e a Uli, a gente já... começo da adolescência, a internet já tava que tava, né? Então a gente já baixava a música, já... Acho que tem... Isso faz Não, muita diferença. Eu sou do tempo da internet discada, né, gente? É. Internet discada a gente até pegou um pouquinho, mas talvez já era outra coisa, né? Mas eu... Não sei, né? É interessante isso de... Porque aí meio que saem os pais, mas aí entram, podem entrar os irmãos, né? E, enfim, só dessa nossa conversa, desse pouco de conversa, a gente já consegue ver que tem tudo a ver onde você tá, com quem você tá e a música que você ouve, né? Tem tudo a ver. É muito maluco. E aí eu queria fazer só um comentário, isso que você falou, Uli, quando você ouve música criança, você não... Você é só alegre, né? E eu me lembro de uma coisa que eu conversei com meu irmão, eu mais sei, velho. Eu também tô falando por mim, mas... Sim, não, e eu concordo, mas aí eu me lembrei de uma conversa que eu tive com ele, que é daquela... tem um CD do Helios Skind, que com todas as trilhas que Desculpa, ele fez pra... Desculpa, quem que é Helios Skind? Helios Skind, do Grupo Rumo, e ele fez quase todas... Não sei se quase todas, mas várias trilhas pra programas da TV Cultura. Ah, um clássico da então, nossa, da minha infância. A abertura do Castelo Rá-Tim-Bum é dele. Toda a coisa do ratinho, toma banho, escova dente, as músicas são dele. O rap da reciclagem. Sim, sei quem é. Sei tudo quem é, dele. Quem é. E aí tinha uma música nesse disco, que era um disco que, enfim, meus irmãos escutaram muito. Talvez o Thomas, que é o mais velho, tenha de fato visto os programas, que eu acho que ele é mais da... perto da sua idade, mas eu e o Alex escutamos muito esse CD e tinha uma música nesse CD que eu não sei se eu vou lembrar o nome, mas é alguma coisa, o Plutão, que é a história de um cachorro e de um menino e quem canta é a Nausete e é uma história tão triste, cara, que é isso, o menino e o cachorro é isso aí, são né? amigos inseparáveis e o menino morre. Sabe? E eu acho que o cachorro morre de tristeza. E eu conversando com meu irmão, que a gente lembra de escutar essa música e não entender o que a gente sentia. Porque era uma coisa tão triste, mas no meio de um CD com várias músicas alegres e o ratinho te ensinando a tomar banho. E aí era uma sensação tão esquisita. Eu acho que tem a ver com isso. A música chegando num lugar de... E isso é uma música pra criança, né? Sim. E tem isso, né? TV Cultura... Eu acho que ela é um marco, assim, Pra mim é um marco. Porque é isso, ela aborda temas que geralmente a gente não vê abordado pra criança, assim. Quando, por exemplo, quando a minha sobrinha nasceu, hoje ela tá com 7 anos. Quando eu soube que a minha irmã tava grávida, a primeira coisa que eu comprei foi um disco da TV Cultura. Então tinha uma... E aí, mais louco de tudo é que ela se apaixonou pela música, o rap do Cocô. Ah, do Cocoricó. É, isso. Ela se apaixonou por isso. E ela ouvia ela sozinha pedia, sabe? Ela voltava, ela pedia pra voltar essa música, assim. Então tem umas coisas que... É muito louco esse universo infantil, se a gente for entrar nesse rolê, dar um passo atrás de novo, é uma coisa muito louca, assim, porque as crianças, elas têm uma mentalidade muito louca, assim. Eu lembro de uma pessoa de teatro falar pra mim, assim, que ela fez uma pesquisa, o mestrado dela era pesquisa no teatro infantil, e ela fez entrevista com crianças. E ela pediu para as crianças, qual é a peça que você quer ver? E daí as crianças escreviam as peças que elas queriam assistir no teatro. E daí uma das peças era tipo uma vaca verde radioativa que voava e cagava cupcakes, sabe? Tipo assim, então a imaginação da criança é inacreditável. Assim, quando eu dei esse DVD e eu fico dando essas coisas de referência nos 80, 90, 2000, assim, eu dei a Viagem Sem Fim, que tem aquele cachorro, e daí eu dei aquela da Mary Poppins, eu fiquei dando um monte de coisa que pra tentar fazer uma conexão, já estabelecer uma conexão do meu imaginário infantil com o imaginário infantil dela. Sim. E eu, desde que ela nasceu, eu canto uma marchinha de carnaval pra ela, que é muito antiga, que uma amiga minha, Luana Cruz, cantou numa oficina que a gente fez, que é uma marchinha de carnaval. Assim, eu fui às touradas em Madrid, pararatim bum bum bum, pararatim bum bum, e quase não volto mais aqui. Dessas marchinhas bem clássicas, assim. E não sei por que eu comecei a cantar pra ela desde que ela nasceu. E quando ela tinha 2 anos, a minha irmã saiu pra primeira viagem com o marido da minha irmã, que é caminhoneiro, e eles foram pro Nordeste da Bahia. E tocou essa música. E a criança, no colo da minha irmã, começou a pular. Porque ela ouviu a música que eu cantava pra ela. Então, e hoje ela canta ópera. Então tem uma coisa muito louca. A música, sim, é muito louca. Sim. É, mas eu acho que o que a gente tava falando antes, da coisa de onde você está e com quem você está, quando é nesse ambiente familiar, né, de pessoas que muitas vezes cuidam de você, te mostrando músicas, você constrói uma memória, você vai construindo um imaginário e você vai também construindo um repertório de referências. Total, né? Não, eu preciso comentar, gente, minha mãe super rockista, tipo, se eu gosto de música americana é por causa da minha mãe. Não, bom, rockista pode ser de qualquer lugar, mas enfim, ela ouvia muito Stones, sei lá, Jesus and Mary Chain, todas as paradas iradas. E então, além de ouvir isso, eu ganhei um CD que foi meu pai, na verdade, que comprou, se eu não me engano. Uma vez que ele foi viajar, ele trouxe um CD que... Puta, vou lembrar o nome... Ah, eu vou lembrar o nome, mas eram várias versões de clássicos, assim, do rock, pop, cantado por crianças. Simplesmente sensacional. Sensacional. Então, assim, depois, mais velha, aí começa a ouvir umas músicas e lembra de ouvir isso criança. E aí você conhece a versão original, enfim, sei lá, mas... É engraçado, mas é uma... É uma história, né? Ouvir as crianças cantando. Não, isso é muito maluco, às vezes, voltar. É engraçado, eu tive essa experiência com Beatles. Por meus pais... De ouvir crianças cantando? Não, de meus pais e os meus irmãos escutarem. Então, eu ouvi muito Beatles pequeno. Então... E aí, eu tenho uma relação disso, de um ouvido de memória da infância, parar de ouvir por um tempo, e aí depois meio que redescobrir, ouvir. E aí ter essa... Isso é muito maluco. Você ter essa... Ouvir com outro ouvido. É puxadíssima essa frase, né? Rádio, TV, Mundo Novo. Mas você escutar e redescobrir e, enfim, ressignificar de certa forma aquilo, né? Entender aquilo de outras formas, mas ainda assim ligado a uma memória afetiva. É. Isso meus pais não ouviam Beatles, eu não ouvi Beatles na infância. Eu acho que eu ouvia talvez as versões da Rita Lee que ela tem algumas, eu lembro. Esse disco foi um que eu escutei em viagens também. Mas acho que Beatles mesmo eu comecei a ouvir meio por conta, assim. E foi. Me arrebatou. Nossa, eu tive uma viagem aqui, porque pensando novamente nessa diferença entre uma capital como São Paulo, né, a maior cidade da América do Sul, e crescer no interior, assim, eu considero a minha adolescência depois que eu saí para fazer faculdade, ou seja, quando eu estava com 18 anos, ou seja, eu tenho uma adolescência tardia. Essa coisa de optar por gostos musicais, fazer escolhas, foi depois que eu saí de casa. Então, eu conheci o rock depois que eu saí de casa. Os Beatles, os Stones, o T-Rex, o Morphine e tal. Todas as coisas quando eu comecei a conviver com pessoas fora da minha casa, quando eu saí da casa dos meus pais. Então, é isso. Beatles apareceu. Então, Stones na minha galera, ali na minha galerinha de adolescência tardia, era rock Tarasta Baby, a gente chamava. Tarasta Baby. Que Stones é Tarasta Baby. Eu podia fazer... Maurício, por favor, esclarece, explica, elucida. Tá explicado. O que, que é Tarasta Baby tá pra explicado. Gente? Pra você que tá ouvindo agora a gente, pensa no Mick Jagger. Ai, penso muito. Pensa no Mick Jagger e pensa naquele passinho que é ele parado de pé assim, ó, botando uma mãozinha para um lado, uma mãozinha para o outro e rebolando o quadril. Isso é o Tarasta Baby, o movimento clássico do Tarasta Baby, tá. Que é esse rock Tarasta Baby, que é esse rock festivo para dançar, para encher a cara, para ser feliz e assim, ó, foda-se todo mundo, desculpe, ouvintes da Rádio Tem Mundo Novo, vou falar, foda-se todo mundo, eu quero ser jovem. Eu vou jovem. Repetir, na verdade. Eu quero ser jovem e não me preocupar com as preocupações da vida adulta. Então, isso pra nós, isso era o rock Tarasta Baby. Tarasta Baby, então fica aí agora. Vamos de música, escutar o que o Maurício pediu logo antes, Os Homens de Preto. Caralho, do grupo Caverá. A gente vamos fez uma de viagem volta. Pra vai voltar. Daqui a pouco a gente volta, então fiquem aí com o grupo. Tarasta com os Homens de Preto e com essa nova palavra, essa nova definição, Tarasta Baby. Rock Tarasta Baby. Os homens de preto, trazendo a boiada, vem vindo cantando, dando gargalhada. Bicho coitado não pensa nem nada, só vem pela estrada direita chanqueada. Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, você fez. Os homens de preto trazendo a boiada, vem vindo cantando, dando gargalhada. Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, você fez. Os homens de preto, os homens de preto, os homens de preto, os homens de preto trazendo a boiada, vem vindo cantando, dando gargalhada. E o bicho coitado não pensa nem nada, só vem prestando. Os homens de preto, os homens de preto, vem soberrando, vem berrando, vem soberrando, vem berrando. Os homens de preto, os homens de preto, os homens de preto. O gado coitado nasceu malhado. Aí vai condenado na estrada, berrando a querência, deixando os homens malvados, comprando e gritando. Os homens de preto, os homens de preto, tosse o cabo, tosse o cabo, berra boi, berra boi. Seu foi marcado. e vai condenado direito à charqueada. Mas manda poeira pro rumo de Deus, berrando pra ele, dizendo pra Deus. De preto empurrando a boiada, vem rindo, cantando, dando gargalhada. Deus, Deus. Rádio TV Mundo Novo. Alcei a perna no bingo e saí sem rumo certo. Olhei o pão. Um pouco de confusão aqui na volta dessa música. Me embaralhei aqui com os botões e faders e knobs. O Rio Grande do Sul confunde todo mundo. Fazer uma rádio não é fácil, gente. Voltando aqui de escutar o grupo Caverá, ó, com Os Homens de Preto, que é a música que o Maurício pediu que ilustre uma parte da... O quê? Adolescência. Isso, já. É, CTG, que você que falou? Infância e adolescência. Infância e adolescência. Sensacional. E, bom, voltamos agora para esse momento já com o repertório expandido, Taratista Baby. É. E agora vamos conversar um pouco mais sobre, enfim, esse desenrolar. Agora eu queria, na verdade eu queria perguntar para vocês sobre uma coisa específica que eu já tinha vontade, não sei para quem está nos ouvindo, não sei se vocês sabem, se estavam ouvindo no sábado passado, mas a gente teve um pau técnico aqui, problemas técnicos, e a gente ia fazer esse programa semana passada. E, enfim... problemas, então cá estamos. E uma das coisas que eu me lembro de semana passada de falar, meu, quero muito conversar sobre isso, e eu acho que tem a ver talvez com esse momento que a gente está saindo agora da adolescência, vamos voltar para ela com certeza, mas que é, aproveitando que vocês são as primeiras pessoas aqui no Feito Música que não tem uma vivência de trabalho diretamente ligada com a música, né? De, enfim, tocar ou compor ou trabalhar com outros fazeres do campo musical, como conversamos com o Evaldo e com a Olivia Munhoz. Mas uma coisa que eu queria muito conversar com vocês é sobre justamente a presença da música nos processos criativos da vida de vocês, sabe? Não tendo a ver com música ou fazer, mas a presença da música e a relação e a importância dela nesses fazeres e nesses processos de criação ou de trabalho mesmo, né? Às vezes um trabalho prático. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Vou começar. Vai, Uli. Não dá pra vocês conversarem aqui na minha frente que eu fico confusa. Eu acho que eu dançava, eu fazia uma aula de dança afro-brasileira. Tive duas professoras maravilhosas que... Nossa, como era bom fazer... O nome professor precisa ser reconhecido. Letícia Doreto, maravilhosa. Um grande beijo pra Leca, que não está nos ouvindo, mas é uma grande professora. Que foi minha professora na escola... e algumas vezes fora da escola. E a outra, Michele, que me deu aula no Brincante, que foi a coisa mais maravilhosa. E aí, e essa aula me abriu todo um repertório novo de músicas afro-brasileiras, que nesse lugar do processo criativo foram essenciais para a construção de momentos, coreografias, vida, para mim, fez a minha adolescência... tomar um outro lugar, assim, eu acho, porque sempre ouvindo muita música americana, enfim, e aí ligar a dança com a música que é brasileira ou africana, acho que a música nesse momento toma um outro rumo, assim, que te faz expandir, né, todo, nem só repertório, mas as vivências, E, enfim, por muito tempo achei que eu seria dançarina. E não fui, mas, bom, mesmo continuando, né, na vida ouvindo música, os processos são muito doidos, porque eu faço tudo ouvindo música. Eu desenho, eu pinto, qualquer coisa eu faço ouvindo música. E você vai, né, com a vida, entendendo as faixas que te marcaram naquele momento, que você ouve depois de um tempo e você sente, né, nem que você lembra, você sente aquele momento que passou, né. Então acompanha nesse lugar também o meu irmão, o Gregório. Não posso deixar de falar dele, porque eu tenho essa irmã mais velha, a Mel, que eu comentei mais cedo, que foi uma grande referência quando eu comecei a ouvir música sozinha. E aí tem o Gregório, que é mais novo, então eu tô ali no meio dos dois. Uma memória que eu tenho é de passar pra ele, então, coisas que eu tava ouvindo. Eu ouvia coisas em casa, super alto, e enfim, ele ouvia, a gente começava a viver junto, e ele trabalha com música, ele é músico, ele é um grande fera, toca tudo, é muito maravilhoso. Gregório Guirado, que pra quem quiser pesquisar aí no Spotify, tem várias coisas lançadas. Farrapo Records, procurem saber. E aí também uma coisa que é totalmente direta à música, que são as capas que eu fiz pra músicas, né? Fiz capa de álbum, capa de single, de EP. Então acho que isso é uma coisa mais direta ainda. Não sei se dá pra ser, sei lá, se dá pra pensar assim, mas uma coisa bem direta é isso. Que aí, por exemplo, o Gregório me chama e fala, ah, vou lançar um álbum, ouve aí essas músicas, faz uma capa, tá ligado? Sem pretensão nenhuma, a gente sempre com esse papo tranquilo, leve. A gente também já fez música junto, tem uma que é muito da hora, que a Farrapo vai lançar eventualmente. Mas, não sei, falei, Max. Esse exemplo é muito massa, né? De você... Porque eu perguntei justamente isso, a música influenciando no seu processo criativo, e aí você traz essa situação que é você fazendo uma capa para um disco. Então, exatamente. É muito sensacional. E eu não consigo nem imaginar, assim, se me pedissem para fazer uma capa, eu não saberia por onde começar. E eu vou falar uma coisa engraçada, porque, assim, talvez role uma mistificação desse processo, assim, tipo, ah, eu vou ouvir o álbum e vai baixar uma ideia maravilhosa, e tipo, que vai conversar totalmente com a música. Às vezes você só desenha ouvindo o álbum, sabe? Daqui a pouco o Maurício entra pra falar da romantização, então, assim, dos processos criativos. Só pra não deixar estranho esse papo, porque é fácil entrar numa romantização das paradas, e acho que é também essa coisa de boa, é só tipo, ouve esse som, faz um desenho, tá ligado? E pode sair uma coisa que você não vai achar que... Você ouvinte, sei lá, não vai achar que tem a ver, mas ela tá ali, então tem a ver, é doido. Não sei, também sem... As pessoas são muito diferentes, né? É uma loucura. Total, mas é muito interessante ouvir isso. E você, Mal, como é que é a presença da música na sua vida, nesse sentido do trabalho, não necessariamente do trabalho como um emprego remunerado, né? Mas do fazer, do aplicar seu esforço e sua concentração em algo, e isso se trançando com a música e acho que nos processos criativos também. Conta um pouco pra gente. Eu acho que a gente tem uma relação muito com a arte em geral, se a gente for pensar assim, né, com a música, com o teatro, com as artes visuais, com o cinema, a gente tem uma relação muito distanciada. Né? Eu chamaria atenção para os ouvintes para pensar sobre isso, porque a gente tem uma relação de entretenimento, de lazer, de educação, né? As pessoas mais envolvidas com a arte têm uma relação de formação estética com isso. E eu tenho um problema com a origem. Eu acho que se for pensar profundamente, a minha questão é com a ideia de origem. Da onde vêm as coisas. E eu sempre fico pensando, eu sou formado em teatro, mas eu fico pensando da onde veio o teatro na minha vida, né? O que me levou ao teatro? Então, eu, durante muito tempo, foi os 2 anos antes de fazer vestibular que eu fiz teatro amador na escola. Depois era física, porque eu era apaixonado por física, eu me dava muito bem em física no segundo grau, a dinâmica dos corpos, movimento, EMC igual não sei o quadrado, sei lá o quê. Então a coisa do movimento me chamava. Então eu pensei, pô, eu cheguei no teatro por causa da física. Daí depois eu lembrei que a gente ouvia a Xambala FM, que é a rádio de Cerro Largo, que é a única rádio, chama Xambala FM. A chamada é Entre Vales e Cordeiro... Não. Entre vales e cordilhas verdejantes surge Xambala FM. Então, e a gente tinha uma coisa, por causa das minhas irmãs mais velhas. Por causa das minhas irmãs mais velhas, eu sou o mais novo. Elas tinham uma coisa na cidade interior que você pedia música na rádio e dedicava pra outras pessoas. Sim, fazemos isso aqui na Rádio TV Mundo. É, então tipo, vou dedicar. Fica essa dica aqui pra quem está nos ouvindo. A gente não tá no interior, mas a gente aceita. A gente bota a sua música. Manda pra gente no 998-247-909. Repetindo, 998-247-909. Faz o seu pedido, dedica pra alguém, a gente toca a música e fala o seu recado aqui. Por favor, dedica pra alguém. Então tinha muito isso, dedica na minha... pra sua irmã, por favor. Então tinha muito isso na minha adolescência. Então eu lembro de ficar escutando a rádio e dançar pela sala. Dançar, tipo assim, pular no sofá e pular pra outro sofá. Então, essa relação com o corpo. De novo, o que eu falei lá no início, a questão do ritmo. A questão com o ritmo e o corpo vem de muito cedo na minha infância, assim. De movimento, né? Eu costumava dizer que eu tinha uma paranoia de movimento. Então, eu gosto muito do movimento. Quando eu vou fazer qualquer coisa, eu vou fazer um canteiro aqui no Jardim das Delícias, eu vou cozinhar, pra mim é tudo uma questão de tempo e ação. Então, eu penso, eu vou cortar essa couve num tempo assim, e depois eu vou engatar nesse outro movimento. Tem muito a ver com ritmo. Então, tudo é muito musical na minha vida. Tudo é muito musical. Nossa, eu contei pro... Posso te interromper? Vai, amor. Eu contei pro Max e pro K esses dias. De experiências... a mesma coisa, a mesma situação rolou algumas vezes. Depois de show que eu assisto, eu costumo ficar muito perto. E aí o som é muito alto lá na frente, né? Porque as caixas estão ali na sua orelha. E aí eu vou dormir... Depois eu deito na minha cama, eu vou dormir, eu coloco o braço embaixo do travesseiro e eu mexo ele, eu ouço no travesseiro, entrando na minha cabeça, o show inteiro. Eu ouço uma plateia assim. Mas é a mesma coisa quando você vai tomar um banho de mar, por exemplo. Né? E você toma um banho de mar e você volta, fica lá num mar agitado e as ondas vêm quebrando, você tá lá enfrentando. Quando você deita na cama, você sente esse mesmo movimento. Então pra mim tem muito... A música tem muito a ver... Com ritmo, de novo com ritmo. Fica uma memória no corpo, exato, né? Exato, exato. E ritmo pra mim é muito corporal, muito corporal. Então, qual que é essa pergunta mesmo? Isso é a prova de que, de fato, estamos tendo um bate-papo. E isso é ótimo. Não, eu queria que você já tá falando, né? Mas que você... descrevesse um pouco e contasse um pouco da presença da música nos seus processos criativos e nos seus trabalhos e, enfim. Eu acho que a música, conscientemente, se eu for falar conscientemente, assim, tipo, vou analisar logicamente, a música brasileira, né? Se eu for, porque pra mim, quando você diz assim, quando a música entra no seu processo, eu sou brasileiro. Então, se eu for... Eu sou, enfim, descendente de alemão, lá, lá, lá, mas eu me recuso um pouco a isso. Então, eu tento me ver como brasileiro e o tempo inteiro. E eu, então, assim, para mim, uma formação minha, ela surge quando, assim, eu tinha esses amigos que eu falei anteriormente, que tinha um bar na Santa Maria, onde eu fiz a faculdade, que foi minha adolescência tardia. O único bar underground, que não era tipo de playboy, que não era tipo, o pop e quem tá na nata da sociedade, era a boate do DCE, que era do Centro Universitário. E esses amigos abriram um bar chamado Macondo, que é inspirado no Senso e Solidão. E esse bar, ele teve muitos... Acho que ainda existe, não sei, preciso ver. Mas ele teve 2 anos de existência só com rock. Rock, rock, rock, rock, rock, da pauleira, lá, blues, rock, todo tipo de rock. E eu lembro de chegar na balada, no meio do bar, e falar assim: vocês precisam ter uma festa de música brasileira. E são meus amigos e irmãos até hoje, assim, os donos do bar. Então, assim, vamos fazer uma festa de música brasileira. Não, vocês precisam, vamos, vamos. Então, ele pegou a agenda do bar e abriu na minha frente e disse: então vamos fazer agora essa festa de música brasileira. Qual que é o nome dessa festa? E daí eu disse: A Noite do Galo Preto. E daí foi automático, né? Essa coisa de bêbado na madrugada, bar fechou, vamos lá. E a gente marcou e fez. E aí eu acho que começou pra mim uma jornada muito interessante no universo da música, que é: eu não sabia nada de música brasileira. Mas eu cobrei alguém me jogou a responsabilidade, e eu chamei mais 3 pessoas, que foi a Gisele Seco e a Priscila Genara, e também a Lara Bittencourt, pra dizer assim: vamos fazer essa festa. Então, vocês discotecaram? A gente discotecava e fazia essa festa, chamava Noite. Não só discotecava, Uli, escuta isso. A gente queria fazer uma festa que era, tipo, a gente era do teatro, então a gente fazia uma festa que era... O bar chamava Macondo, que é inspirado no livro do... Sim, você falou. Do Gabriel Garcia Marques e Ana Solidão, que é a Cidade Imaginária. Então, a primeira festa que a gente fez, a gente levou quase 150 objetos para dentro do bar, uma árvore, inclusive, e decorou o bar, e a gente lavou o bar com água, com sal e arruda do fundo para frente, com mel em água da frente para o fundo... E fez essa festa, e a gente brincava que era festa que todo... Não existia rodinha, e não existia mesmo, assim. As pessoas chegavam com os amigos, e não existia rodinha de amigo. Todo mundo dançava com todo mundo, esfregava o cu na parede. Porque é isso, assim, então todo mundo tava dançando juntos. E a gente fazia performances do livro de 100 Anos de Solidão. Tinha esse dia que a gente levou esses objetos... Pro bar, a gente fez uma cena do livro que é A Peste da Insônia, que no livro tem uma parte que as pessoas começam a esquecer o nome dos objetos. Então elas estão aqui, o computador, eu não sei o nome do computador mais, eu não sei o nome da parede, eu não sei mais o nome de porta, e depois elas começam a esquecer para que serve as coisas. Então elas começam a deixar bilhete. Então uma das performances era que a gente saía meio de roupão, meio de roupa de dormir, pijama, botando nome nas coisas do bar, nas coisas que a gente levou. Então tem uma performance, uma imagem disso, que é, tinha um rolo de macarrão, que a gente botou rolo de massa, e tava pendurado no meio do bar, tinha um rolo de massa, e a gente botou o rolo de massa certo, no rolo de massa, e alguém que tava na noite, curtindo a noite, tirou o rolo de massa e colou na TV. Então, a TV tinha uma legenda escrita rolo de massa. Então, isso foi muito uma iniciação no universo musical consciente. Eu comecei a pesquisar Mestre Ambrósio, Clementina de Jesus, e ir atrás dessa sonoridade brasileira que é riquíssima e é inacreditável. E, assim, se você está ouvindo a gente e não conhece música brasileira, diz que não gosta de música brasileira, por favor, agora eu vou falar bem perto do microfone para você ouvir isso. Se resolva, você é brasileiro, conheça a música brasileira. Mas posso falar que eu... Ai, vou ser chata, posso ser chata? Pode, pode. Posso mesmo. Assim, ouço muita música brasileira e tal, e será que eu me sinto culpada de ouvir mais música americana do que música brasileira? Não, eu acho que não. Acho que não. Não sei, você tá falando por mim? Não, eu acho que a música não é lugar pra culpa. Não, não é. Exato, exato. Sim, não, eu quis tirar aqui, ser chatinha um pouco. Eu acho que tem uma questão... Não, não, desculpe, vou te interromper, Max. Tem uma questão que é muito... Que eu fiquei pensando muito antes do Max chamar a gente pra fazer esse programa, que é o Feito Música, que é o fato de a gente ser um único país... Na América do Sul inteira e na América Latina, se a gente for pensar na América Latina inteira, a falar português. E a gente, consequentemente, é muito desconectado das sonoridades espanholas. Então a gente desconhece muito. Então eu tive um amigo que, o Johnny, que é um colombiano, fez um espetáculo de teatro comigo, e ele começou a me mandar referências, e eu fiquei chocado, assim, o quanto a gente não conhece a música do nosso continente. Se a gente for ver, por exemplo, Anitta, que é, talvez seja a primeira musicista, artista brasileira a alcançar realmente, desculpa, Anitta, eu não te amo, mas Eu te gosto muito do seu trabalho, acho que você é foda por alcançar um patamar mundial de reverberação de música, porque ela acessou esse lugar latino que a gente não acessa. A gente não conhece as músicas latinas. A gente não conhece Toto La Mopocina, Tique Bombom, a gente não conhece músicas de Cuba, a gente conhece as bandas africanas, Onda Vaga, sei lá. A gente não conhece, saca? A gente tem um universo musical que eu acho que é latino-americano, que é fruto de uma colonização fodida, que deixou muitas marcas e que precisam ser reparadas ainda hoje, que, africanas, né? Se você chegar no Haiti, porra, tem uma referência africana fodida na música. Elza Soares, o primeiro disco da Elza Soares, o Fino da Bossa, tem uma música que até hoje eu não consigo entender o ritmo, que é Sorongo. Inclusive, o nome da música é o nome do ritmo, que se chama Sorongo. Enfim, tem sonoridade. Mal, escolhe uma música pra gente ouvir. Vou escolher. Eu vou escolher uma música, talvez dessa faixa da Galo Preto, que é... Mestre Ambrósio, Caninana. Se não me engano, é Mestre Caninana. Mestre Ambrósio é foda. Que eu acho que, pra mim, é isso. Chegou num lugar que, assim, o Brasil me estourou. O Brasil me estourou. O Brasil me extrapolou. Solta esse Mestre Ambrósio. Vamos lá, então. Mestre Ambrósio com Caninana. Eu tava em casa, deitado na minha cama. Lá chegou os camaradas pra cantar. A Caninana, morreu no campo assanhada. Não sou eu o causador, e você não é corona. Eu tava em casa, deitado na minha cama. Lá chegou os camaradas pra cantar com que goiana. A Caninana, morreu no campo assanhada. Não sou eu o causador, e você não é corona. E risca a Caninana, toda certeza se engana. O amor cai a cabana e a raiva monta uma igreja. Onde o ciúme subeja, toda amizade se acaba. Porque a mão que afaga é a mesma que apedreja. Eu tava em casa, deitado na minha cama. Lá chegou os camaradas pra cantar com que goiana. A Caninana, qual é o campo assanhada? Não sou eu o causador. Eu tava em casa, deitado na minha cama. Lá chegou os camaradas pra cantar com que goiana. A Caninana, qual é o campo assanhada? Não sou eu o causador, e você é o eixorona. A Caninana mordida, ninguém nem vê a ferida. E pra salvar-se essa vida, preciso um soco contrário. O ciúme é ordinário, faz o que lhe convém. Pois quando o diabo não vem, sempre manda o secretário. Eu tava em casa, deitado na minha cama. Lá chegou os camaradas pra cantar com pinguiana. A Caninana, qual é o campo assanhada? Não sou eu o causador, e você é o ex-corona. Eu tava em casa, deitado na minha cama. Lá chegou os camaradas. Injeta um veneno cego, e eu por saber me nego a rezar na sua prece. Eu sei que ninguém merece padecer dessa doença, mas se a cabeça não pensa, é o corpo quem padece. Eu tava em casa, deitado na minha cama. Lá chegou os camaradas pra cantar com que goiana. A Caninana, qual é o campo assanhada? Não sou eu o causador. E você é o ex-corona. A Caninana. É isso aí. Então esse foi Mestre Ambrósio com Caninana, pedido de Maurício, que a gente pergunta sobre música, ele vai até uma performance sobre 100 anos de solidão e no final ele volta para a nossa alegria. Desculpa, gente. Não, imagina, é ótimo, imagina. Isso que é bom. Outra prova, cabal de que isso aqui é só um bate-papo e não uma entrevista, que bom. É um clima muito bom também para variar de vez em quando. E aí agora, bom... A gente já falou sobre as nossas referências na infância, na adolescência e o encontro da música com os fazeres de vocês. E agora eu queria ir para um lado um pouco mais, talvez, íntimo, subjetivo. Eita. Não, mas também tranquilo, né? Perguntar para vocês sobre... queria que vocês falassem um pouco mais sobre essa relação... agora que a gente falou da música com o fazer, queria que vocês falassem um pouco mais agora da música com o sentir, sabe? Essa questão das que a gente falou um pouco das memórias da infância, mas agora a música como trilha sonora de memórias da vida e às vezes até, eu arrisco dizer, olhando para vocês dois, a música às vezes como um estopim de mudanças na vida, né? Sonorização de mudanças marcantes. De revoluções. Revoluções internas, pode ser. Então, contem um pouco para mim sobre essa parte mais íntima, sentimental com a música. Ai, pensando aqui. Me veio uma coisa na cabeça agora, porque eu sou uma pessoa que adora roupa, né? Eu gosto de moda, dessas coisas assim. Eu gosto de me vestir, de me montar. E aí, pensando em como a moda vai mudando, né? Bom, às vezes muda esse estilo, não sei. E a música é engraçada que ela fica aí, né? Sem moda. Claro que tem as coisas que surgem e que são do momento, mas você não para de ouvir o que você ouvia antes. Talvez tenha sido meio besta isso que eu falei agora, mas enfim. Não sei. Ai, Max, vou ter que falar aqui para os ouvintes. Fala, Uli. O Max aqui, quem conduz esse programa, ele é meu amor. Ai, meu Deus, eu não sabia. E acho que, começando assim, a nossa relação foi totalmente em cima da música, né? E a gente se conhece, pessoal, desde que a gente tem 12 anos. Acho que eu tinha 12 anos. Então é muito tempo. E acho que é um momento na vida que rola uma... Essa coisa de você ouvir... Começar a ouvir coisas sozinho e tal. E sofrer, e compartilhar. E falar, nossa, esse som que eu descobri e tal. Então, acho que... Todas as suas descobertas acabam tendo um impacto nas relações também, né? Você faz amizades em cima da música e... Sei lá. Estamos aqui 11 anos depois, ainda compartilhando também músicas que a gente gosta e tal. Total. Isso é... Bom, não tem como não ser... Muito marcante, né? Mas vou falar de qualquer forma. Isso é muito marcante pra mim. Que é isso. A música... Tá em todo lugar. Eu sinto um pouco isso às vezes, sabe? E eu acho que vocês compartilham desse mesmo sentimento que eu, assim... De... Na vida. Tá em toda parte. Tudo. Quase toda a memória de uma época tem uma música que te marcou um álbum. E aí, como o Maurício brincou, a faxina tem uma trilha sonora específica, cozinhar tem outra. E você vai variando, você tem um repertório para cada... Então é muito fascinante isso. E acho que tem a ver com o que a gente conversou, né? Antes da música tá muito presente na vida da maioria das pessoas, eu acho. Pelo menos das que eu conheço. Arrisco dizer que todas têm a música presente na vida. Mas e você, Maurício? Fala pra gente um pouco dessa parte mais... Qual era a pergunta mesmo? Max, me relembra que eu tô um pouco alto. É, a gente falou da parte do encontro da música com o fazer, e aí queria que vocês falassem do encontro da música com o sentir, que é um pouco uma continuação da conversa que a gente teve sobre a memória afetiva da música. Eu acho que diferente, né? Eu acho que a gente tá vivendo um momento muito específico, né? Eu quero falar com os ouvintes agora. E são solteiros que estão vivendo essa pandemia, né? Porque, é isso mesmo. Os solteiros... Eu tô escutando muito Angela Rorô, Maísa... e agora eu tô muito aficionado por uma música da Mariba, que é uma cantora americana que tem me surpreendido, que é uma música que se chama Stay True. E... A música, eu acho que me acompanha em todas as fases da minha vida. Acho que independente da adolescência, infância, a idade adulta, eu acho que a trilha sonora faz a vida... E acho que tem um lance que é muito louco, né? Se a gente for pensar, assim, eu sou um amante de vinil, por exemplo. Eu tenho 180 e poucos vinis que tá na casa do Eduardo. Eduardo, eu vou aí buscar. Segura os meus vinis. Eu tenho 180 e poucos vinis, então eu gosto muito da ideia do álbum, de você ouvir a ideia ou a concepção do artista do lado A ao lado B. Então eu gosto muito disso. E nessa realidade que a gente vive de Spotify, de YouTube, de single, né? Pra mim é ao mesmo tempo que me permite conhecer novas pessoas, me faz voltar para um tempo de quase início dos anos 2000, de internet, de começar a buscar, saca? De ver sites de Labogotec, Caps, que é uma rádio de Seattle e tal, pra conhecer gente nova. Eu gosto muito de conhecer gente nova. Eu gosto muito eu sou muito apegado ao som da voz. Eu confesso isso. Eu não sou muito do instrumental. Eu gosto muito de ouvir o som da voz. E eu fico muito apegado a conhecer novas vozes, novos registros. Eu até brinquei com a Uli essa semana, que eu disse que você quer chorar, bota um The Voice, sei lá o quê, um negócio da vida, pra ver uma pessoa anônima cantando. Porque pra minha voz, eu não canto. Eu acho que eu não canto. Por mais que eu tente, eu não canto. Então eu acho a voz, as pessoas que cantam, uma coisa muito bonita, assim. Eu acho uma vibração quase spiritual, assim, quase espiritual. Eu acho muito bonito, muito bonito. Eu fico... Eu oro para Oxum que ela me dê voz para cantar, porque... Nossa, cantar é muito bom. É muito lindo, né? É muito bom. É muito lindo ver uma pessoa cantando e você ouvir o timbre da voz e se apaixonar por aquele timbre que às vezes ninguém... Bjork, né? Bjork, eu tenho certeza que a Oli gosta de Bjork aqui. Amo, claro. A Bjork é demais. Então, assim, você ouvir vozes que você não imagina que fossem... Que você vai se apaixonar e vai achar maravilhoso. E, pô, eu sou um fã dos intérpretes, das vozes. Nossa, voz? Total, voz. E isso me faz pensar, lado B, você falou lado B, voz, eu já tô aqui, Beatles. Vai. Ah, eu vou pedir uma música. Putz, eu acho que eu pediria todas e qualquer uma, quase. Mas... acho que eu quero... É do White Album, não? Não, eu quero Abbey Road. Talvez She Came In Through The Bathroom Window. Acho que eu quero essa. Esse lado B, né, que a gente pode falar que é do meio pro final. Acho que eu não lembro se começa em Because, o outro lado. Ou é Here Comes The Sun, não sei. Mas esse lado B, puta, tem uma... Eu acho que é Here Comes the Sun, porque, né? Eu me lembro dessa sensação. Termina com I Want You, que é pesadíssima. Ai, termina naquela densidade e aí vem o nascer do sol e você tá aí, pronto pra um outro lado. É, e esse lado, ele conversa inteiro, né? Ele não termina, as músicas são todas contínuas e toda junção é, puta, meticulosa, espetacular, deliciosa. E cada vez que eu... Ih, puta vida. Vamos nos Beatles. Tem vamos um... Beatles. É que, não, vou comentar também que, falando das vozes, que tem um áudio que chegou em mim, acho que através de você, Max, que são só as vozes desse álbum. Ah, é fenomenal, tem... que é justamente das últimas músicas, né? A partir de... Não, tem mais pra cima também, se eu não me engano. Mas eu acho que é a partir de Because, não é? É. Que me lembra poxa, isso, começa no Because e vai pra frente. Mas aí você ouve umas linhas, puta vida, é muito foda. E aí, nossa, vamos ouvir pensando nas vozes, então pode colocar. Difícil escolher, mas vamos nessa aí mesmo. Vamos nessa então, She Came In Through The Bedroom Window. Abbey Road. Abbey Road. She came in through the bathroom window, pedido da Woody, do Abbey Road. É fantástico, a gente comentou agora de álbum, e esse álbum é primoroso. Acho que quando a gente vai pensar sobre álbum, acho que os Beatles sempre são uma boa referência pra gente pensar. A partir do Sgt. Peppers, né? É. Sim, Sgt. Peppers, White Album... A gente vai longe com os Beatles, né? Porque os Beatles são uma referência. Nossa, que galera, eu ouço toda semana, eu juro, se não todo dia. Nossa, muito bom. É muito fantástico, é. E eu acho bem interessante essa coisa do álbum como uma obra, um conjunto, que você parte das unidades, mas depois você vai entendendo a costura entre elas, e aí cria todo um discurso em cima disso, que às vezes também se manifesta no show, né? Enfim, eu acho muito interessante isso, muito interessante a ideia de álbum como obra. E realmente você falou, né, agora isso tá se diluindo um pouco, completamente, né? Completamente. Eu acho que pra mim, eu sou apaixonado pelo vinil, pela ideia do vinil, muito por causa disso, pela ideia da obra completa, né? Você vê o primeiro ato e o segundo ato, né, o lado A e o lado B... E você acompanha a trajetória, né, das canções, como começa. E é muito bonito de ver isso. Assim, às vezes um álbum começa super esperançoso e acaba super deprimido. Ou começa super deprimido e acaba super esperançoso. Eu acho muito bonito isso. Eu sou apaixonado por álbum e eu queria chamar aqui um álbum clássico da música brasileira que chama Gal Fatal, A Todo Vapor, e uma das músicas que é super... Esse álbum é demais, que é justamente um show, gravado da Gal, com direção artística de Wagner Salomão. E Jardes Macalé. É. Né? Jardes, se você estiver me ouvindo, eu te amo, Jardes. Eu te amo, casa Esse comigo. Álbum é de chorar alto. E é demais, é demais. E é uma música que é muito difícil de achar. Muito difícil de achar. Como é que o nome tá aí, Max? Eu tô Luz do Sol. Luz do Sol. Ela, porque tem uma outra música que a Gal canta, que é Luz do Sol, a folha traga e traduz. E todo mundo acha que é essa música. Então é muito difícil de achar essa música. E eu amo essa música. Pra mim é a melhor música do álbum. Então vambora. Sensacional. Não, mas é que agora eu preciso falar. Preciso dar uma interferida na dinâmica. A gente só tem mais 5 minutinhos. Não, vamos cancelar então, tudo aqui, e vamos continuar aqui. E aqui então, vamos acabar com a Gal. Mas então antes disso, eu queria ir, né, encaminhando a conversa. E primeiro, antes de tudo, agradecer vocês. Foi um ótimo papo. Foi um prazer ter Obrigada vocês aqui você. No Feito Música. E pra finalizar, antes da gente ouvir a Gal, e pra quem está nos ouvindo novamente que não conhece esse disco, Gal Fatal, A Todo Vapor, vá atrás, é demais. Procure saber. Procure saber. E pra finalizar, então, queria pedir pra cada um de vocês um álbum de cabeceira. Puta merda, eu ouço o programa toda semana, aí você fala que vai falar com a gente e eu não penso antes qual vai ser o álbum. Eu vou definir, pra mim não é um álbum, é o show Caia na Gandaia do Gil. Se você botar no YouTube, Caia da Gandaia ao vivo, esse é o meu álbum. Pra mim isso é um ansiolítico, é uma medicina natural na voz de Gilberto Gil. Você vai ficar bem, não importa o que aconteça. Então, esse é o álbum de cabeceira medicinal de Maurício Schneider, Caia na Gandaia ao vivo. Caramba, não olha pra mim. Ah, vamos aí nos Beatles, né? Puta que pariu. Que difícil. Eu acho que eu vou no Sgt. Peppers. Sgt. Peppers é um grande álbum, um álbum que é um marco na história da música popular, eu arrisco dizer. Eu queria dizer uma coisa aqui. Escandaloso, é escandaloso. Vai eu mal. Eu quero abrir uma petição para que eu e a Uli voltemos aqui. Tem mais 2 fins de semana de rádio. Não, é só mais um. Mais um? A gente tem mais teria 2, mas tivemos o problema técnico no último. Então, tem mais um fim de semana de Rádio TV Mundo Novo. E eu proponho que no próximo fim de semana eu e a Uli estejamos aqui de novo para falar sobre música, porque a gente tem muito mais para falar. Mas tem muito mais. Tem muita coisa para falar. E é fascinante. Gente, pensem nisso. Estamos aqui. A gente só teve 1h30 e ainda falta muito assunto. E isso de pessoas que dividem o cotidiano. Ou seja... A gente mora junto, a tá? A gente mora, todo mundo junto. E quando o assunto é música, falta assunto. Então, temos que falar, conversar, pensar, ai, trocar sobre música. Faltou falar do Mano Tchau, desculpa te interromper, mas na infância faltou falar do Mano Tchau. Nas viagens, tudo que eu falei. Grande Mano Tchau. Caetrece, Caetrece. Se alguém não conhece, procurem saber que também é demais. Então, finalizando o pensamento, falem sobre música, vamos conversar, vamos trocar. E o Feito Música vai ficando por aqui. Queria novamente agradecer Maurício Schneider e Uli Nalim por estarem aqui comigo nesse fim de tarde de sábado. Obrigada, Max. E muito obrigado a todos vocês que nos escutaram. E agora fiquem com Luz do Sol, do álbum Gal Fatal, A Todo Vapor. E até semana que vem. Alegria e calma do meu lar. você chegou, arrebatou alegria e calma do meu lar. Quando estiver nascido, me apareça, saia, desapareça. Não me chegue assim, desapareça, saia, desapareça. Quando estiver nascido, me apareça, saia, desapareça. Ei, saia, desapareça. Ei, saia, desapareça da minha vista. Apareça como a luz do sol batendo na porta do meu lar. Apareça como a luz do sol batendo na porta do meu lar. Alegria e calma do meu lar. Desta vez você chegou, arrebatou alegria e calma do meu lar. Quando estiver assim, não me apareça, saia, desapareça. Não me chegue assim, desapareça, saia, desapareça. Quando estiver assim, não me apareça, saia, desapareça. Ei, saia, desapareça. Ei, saia, desapareça da minha vista. Apareça como a luz do sol batendo na porta do meu lar. Apareça como a luz do sol batendo na porta do meu lar. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV.